olhos me leva nele crer. O teu amor, Senhor, nada vai me separar, pois se eu cair a ti nele crer. Tenho certeza que Deus mora no meu coração, não há o que temer. As suas obras diante dos meus olhos me leva nele crer. No teu amor, Senhor, nada vai me